Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa A Escola e o Maio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores. Boa noite. Olá, sou a Joana Maria e quero dedicar esta música à minha mãe, Zorro, de António Zabucho. Obrigado por tudo. Quero marcar um Z dentro do teu decote, ser o teu zorro de espada e capote, para te salvar à beirinha do fim. Depois não volte fácil vestir os calções, acreditar de novo nos papões e adormecer contigo ao pé de mim. Eu quero ser para ti o camisola 10, ter o Benfica todo nos meus pés, marcar um ponto na tua atenção. Se assim faltar a festa na tua bancada, eu faço a minha última jogada e marco um golo com a minha mão. Eu quero passar contigo de braço dado e a rua toda dor arregalado a perguntar como é que consegui. Eu puxo da humildade da minha pessoa, digo da forma que menos magoa, foi fácil, ela é que pedi. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero passar contigo de braço dado e a rua toda de olho arregalado a perguntar como é que consegui. Eu puxo da humildade da minha pessoa, digo da forma que menos magoa, foi fácil, ela é que pedi. Como é hábito, continuamos com a nossa rúbrica Discos Pedidos. Por isso, se quiser ouvir a sua música e dedicá-la a alguém, participe nesta nossa rúbrica semanal enviando a sua sugestão para o e-mail clube.radio@eoh.pt. No programa de hoje, damos continuidade ao tema Estilo de Vida Saudável, que abordámos na entrevista do programa anterior com o Dr. Pedro Loureiro. Como é que os jovens lidam com as escolhas do dia-a-dia para manterem um estilo de vida saudável? Que desafios encontram? E quais são as estratégias que funcionam? Por isso, meus caros locutores, o que é que para vocês significa ter um estilo de vida saudável? Ter uma vida, uma alimentação equilibrada, equilibrando vitaminas, e também podemos comer um bocadinho de doces, sem esquecer, porque também faz bem de vez em quando. Fazer exercício diário, 30 minutos por dia, ajuda a nossa saúde e fortalece o coração. E ter atividades como, por exemplo, a leitura, que vai nos fazer uma atividade, digamos, física, mas no nosso cérebro, vai nos proporcionar mais conhecimento, deixando-nos com uma mente sem corrupção, como já diziam os gregos. Muito bem, Beatriz. Já falaste aí de uma série de temas que o Dr. Pedro falou aqui no programa, que nós também vamos falar. Eu acho que o mais importante para se ter uma vida saudável é a nossa alimentação, porque a nossa dieta, quando nós estamos a fazer algum tipo de exercício, se o nosso objetivo for mudar a nossa aparência no nosso corpo, o mais importante não são os exercícios, mas sim a dieta que nós consumimos. Conhecemos várias dietas carnívoras, dietas que contenham só carboidratos. Então, para mim, na minha opinião, eu acho que o mais importante é mesmo a alimentação. De qualquer das maneiras, tu também fazes exercício físico, também tens noção que o exercício físico é essencial para o bem-estar. Sim, é bastante essencial. Mas em relação a... Mas no básico de tudo, foi o que a Beatriz disse, é o exercício físico e a alimentação controlada. Então eu passaria a perguntar aos restantes elementos, aos restantes alunos, se vocês se preocupam com aquilo que comem, ou seja, com a vossa alimentação, e quais são os elementos que consideram essenciais numa alimentação saudável. E agora tenho que dizer a verdade. Pronto, tal como a Beatriz disse, obviamente que na alimentação todos nós sabemos que não devemos abusar, por exemplo, nos doces, mas que os comemos de vez em quando. Mas vocês têm cuidado com a vossa alimentação, no vosso dia-a-dia? Jaime, tem cuidado com a sua alimentação, até porque pratica desporto, não é? Então, o David também. E o David também, é verdade, o David mas vai falar já a seguir. Pois vai. Então, bom, eu como maioritariamente tipo, na cantina, então eu não escolho como, então só vou lá, mas é boa às vezes. Mas a ementa da cantina também é feita por uma dietista, não é? Ah, sim, também há pratos vegetarianos para o caso do aluno. Exato. E todos os alunos. Ah, e já fui expulso da cantina várias vezes por repetir sopa, porque eu já... Então é verdade. Não foste só tu, Jaime, penso eu, porque exato. Há muitos alunos, nós pensamos que não, mas há muitos alunos que gostam de sopa. Exato. Realmente na cantina eu acho que eles só dão direito a ter um prato de sopa. Pois, infelizmente. Está mal. Pois. Mas o Jaime repete várias vezes, não é? 15. Pois, se for preciso. Portanto... É um exagero, não é? Leva à falência à cantina. É com a sopa, sim. David. Eu confesso, não me preocupo muito com a alimentação. Não precisa, não é? Ainda. Pois, ainda não preciso, mas valorizo bastante o desporto e atividade física diária, que não só tem efeitos físicos, como principalmente psicológicos, da forma como nos sentimos connosco próprios, e obviamente que isso influencia a forma como estamos com os outros. Muito bem. Porquê é que tu achas que a atividade física é assim tão importante da vida? Então, porque ocupa o nosso tempo, estamos mais focados na atividade física, esquecendo obviamente outros problemas, mas também a forma como nos sentimos não só antes e durante, porque claro que dá aquela preguiça muitas vezes de ir fazer desporto, mas no entanto depois sentimos melhor, sentimos que foi mais um desafio ultrapassado, e isso tem efeitos positivos em nós, porque é mais um problema que acabamos por contornar. E o resto, neste caso as alunas, vocês praticam desporto? Algum desporto específico? Hoje em dia não pratico nenhum desporto, mas eu já fui uma pessoa muito, muito ativa, tanto que eu fazia diariamente uma hora quase de assim, exercícios soltos, por exemplo, agachamentos, ou flexões, ou abdominais. Hoje em dia já não consigo, porque, pronto, entrei para o 10º ano e tenho uma vida assim mais mexida, porque para além de entrar no 10º ano, não entrei no regular, fui para o profissional, então deixei o desporto de lado assim de repente, mas estou a pensar em voltar, por exemplo, para a natação aos sábados. Que tu mas andavas e já não andas na dança contemporânea? Já também não. Andavas? Eu soltei tudo. Pois, mas é assim, nós temos que... Vocês entras para um 10º ano, aquilo que tu disseste, e realmente é um ciclo completamente diferente. O nível de exigência é diferente, o trabalho é diferente. De qualquer das maneiras, vocês têm noção que vocês têm tempo para tudo. Vocês têm que criar rotinas. Mas acabava por ficar muito cansada quando eu chegava da escola, até porque o meu horário no profissional não é nada fácil. Eu tenho todos os dias o dia preenchido, saio todos os dias às 5:15, portanto é bastante complicado. Mesmo que eu queira, tinha que acordar muito cedo para iniciar exercícios, pronto, lá está. De qualquer modo, se bem me lembro, Diana, e peço desculpa interromper, o Dr. Pedro, a semana passada, eu estudei a lição, não é? Disse-nos que não era tanto a prática do desporto, não é? Mas a atividade física, e a atividade física que poderia passar, e muito bem, na opinião dele e na opinião de muitos especialistas, e muito bem, que passa por irmos a pé para o trabalho ou para a escola, subirmos e descermos escadas. Portanto, essa atividade física nós acabamos por fazê-la também todos os dias, não é? Ele até recomendou que, se bem me lembro, eram 60 minutos por... por dia, mas depois disse pelo menos 60 minutos, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, exatamente. E isso acho que, ainda assim, todos nós conseguimos fazer isso, certo? Sim, sim, sim. Apesar de não ter abandonado totalmente... Quer dizer, de ter abandonado totalmente a atividade, a prática de desporto, eu continuei a ir a pé para a escola, a voltar, a pé, a subir escadas, a descer escadas, as escadas da fundação, até mesmo as escadas da escola. Portanto... Eu só larguei o desporto, lá está, pela minha carga horária. Mas pronto. Ok. E o resto dos nossos locutores não praticam nenhum exercício? Fazem atividade física, mas não têm nenhum desporto? Não, mas não ali o Jaime e o David, eles estão até no ginásio, e eu gostava de perceber o que é que os motivou a ir para um ginásio, não é? O David já aflorou aí um bocadinho a questão. Porque a semana passada o Dr. Pedro também disse que não era tanto a questão do desporto ou do ginásio, não é? Até porque a coisa tinha que ser controlada. O que é que vos levou a inscreverem-se no ginásio e a irem quase diariamente, não é? É, exatamente. Vamos 4 vezes por semana. E o que nos motivou foi mesmo, pronto, no meu caso, abandonei o futebol, em que já andava há 6 ou 7 anos. E para não largar totalmente o desporto, um colega meu, que até posso mencionar, o Martino Gueira, chamou-nos a experimentar o ginásio, acabámos por lá a experimentar e acabámos por ficar e estamos muito contentes. Vocês têm acompanhamento da vida no ginásio? Um PT. Sim, sim, temos lá PTs. Muito bem. Eu agora queria fazer uma pergunta, que é se é difícil resistir ao fast food. Eu vou ser sincera. Para mim não, porque McDonald's, eu não gosto de McDonald's, eu prefiro a comida que a minha mãe faz e a minha avó. E as pizzas? Prefiro a pizza caseira, sinceramente. Okay, certo. Mas não comemos muito, raramente, quando não há assim muita coisa que se faça lá em casa, fazemos uma massa rápida e juntamos os ingredientes e fazemos a pizza, mas eu prefiro comer, por exemplo, muitas vezes eu peço à minha mãe para fazer legumes, porque eu não sei, eu agora comecei a gostar. E sopa e tudo, eu prefiro comer uma comida assim melhor, digamos, do que comer algo mediterrâneo, rápido. Sim. A dieta, não é? Sim. Sim, que o Dr. Pedro também falou a semana passada, não é? Sim. Ani? Eu concordo com a Beatriz, eu não acho que seja muito difícil de resistir aos fast foods, principalmente porque eu sou uma pessoa. Eu tenho muitos petiches com comida, eu não consigo, por exemplo, numa semana vou comer um hambúrguer ao McDonald's e no dia seguinte ou noutra semana estar a dizer quero comer outra vez este hambúrguer. Eu acho muito enjoativo e a combinação de muitos sabores, e eu concordo plenamente com a Beatriz, eu prefiro muito comidas que a minha mãe faz caseiras em casa, e também porque eu sou uma pessoa que gosto muito, eu sou quase, podia ser vegetariana porque eu não gosto de muitas comidas, não gosto de nenhum peixe nem de muitas das carnes. E eu prefiro, por exemplo, uma salada que a minha mãe prepara com ovos mexidos, com um monte de vegetais e os molhos que ela faz para as saladas, do que propriamente um hambúrguer de McDonald's ou uma carbonara de um restaurante. Uhum. Muito bem. Joana, querida, que é a mais novinha aqui de todos. Como é que é? É difícil resistir assim a determinados alimentos, às gomas, aos doces? Para mim é um pouco complicado resistir, principalmente porque cada vez mais há as publicidades. Se eu preciso, eu estou no meu celular já com alguma fome e vejo um anúncio de um hambúrguer e depois vem-me logo água à boca. Aí eu agora comia um hambúrguer bem. E também com o aumento dessas publicidades também não ajuda. Além disso, para mim, a menina gosta, não é? Exato. Fast food pode não ser a coisa mais saudável e a certo ponto para mim também enjoa. tal forma que houve uma altura em que eu não conseguia comer, não conseguia ver um hambúrguer à minha frente, porque chegou um ponto em que, como eu comia bastante, não é muitos, mas para mim até comia alguns hambúrgueres, não aguentava mais. Mas eu acho que sim, cada vez é mais difícil uma pessoa deixar de querer fast food, até porque é um tipo de alimentação. Exato, um tipo de alimento que está mais... as pessoas conseguem arranjar mais facilmente. Por exemplo, se eu tiver com pressa, se for preciso, vou preferir ter acesso mais rapidamente a um hambúrguer do que a algo que demore fazer. Muito bem. E aqui a nossa Beatriz? Inês, desculpa, querida. Eu não sou das pessoas que comem muito fast food, eu não tolero batata frita, eu... Vocês são todos casos raros. Mas, para mim, falo por experiência própria, a minha alimentação também deriva muito como está a minha saúde mental. Quando estou pior, eu não como sequer. Quando estou bem, consigo comer, mas é um... Não, as pessoas não associam muito, mas a saúde mental associa-se muito à nossa alimentação, à nossa vontade de fazer desporto, está interligada com tudo, com o sistema nervoso, com tudo. É um tópico que não é muito abordado na parte da alimentação saudável, nem nos hábitos de desporto, mas é um tópico muito, que influencia muito. E o sono? Também. O sono também é muito influenciado pela nossa saúde mental. Quanto pior tiver, falo por experiência própria, eu, por exemplo, não consigo dormir. Eu consigo passar uma noite inteira sem pregar olho a pensar em mil e uma coisas, depois chego de manhã não consigo comer, à hora do almoço como, mas com muita dificuldade, e é isso, é mais ou menos isso que me acontece. Em relação ao fast food, eu vou ter que concordar com a Joana, eu acho que cada vez mais está mais difícil existir. Eu pessoalmente gosto bastante de fast food, acho que quase todos, tipo de comida fast food eu gosto. Eu não como nem semanalmente, porque minha mãe faz comidas e em casa, e normalmente não vamos comer muito fast food, mas normalmente conseguimos, vamos a Coimbra ou assim, eu acho que não conseguimos passar lá sem ir a um fast food, porque o meu irmão começamos a implorar por isso. Às vezes, quando é numa sexta-feira ou assim e já é tarde e nós vamos às compras, porque já não tem cabeça ninguém para estar a fazer comer, então compramos uma coisa mais rápida para se fazer. E eu acho que toda a gente de casa lá gosta, a maior parte das coisas fast food, por isso é uma coisa que nós às vezes comemos, não muitas vezes, mas que é uma coisa que nós comemos lá. E então, para mim é realmente difícil existir, eu acho que eu tenho complicado, acho que é muito por causa dos meus pais que eu também não como tanto, porque eu realmente gosto bastante de tudo o que é relacionado. Mas eu acho que nós, em relação a isso, aquilo que tu focaste, todos nós somos assim, não é? Quando nós saímos no fim de semana, quando nós vamos dar um passeio, obviamente que a nossa alimentação muda, porque até porque queremos experimentar outro tipo de comidas. Para quem cozinha, que já está um bocadinho farta de cozinhar, como os pais, não é? Como as mães, temos tendência, e portanto nesse caso é o que nós estamos a dizer, é uma vez de vez em quando. Sim. Não é sempre, não é? Portanto, eu parece-me que aqui os nossos jovens, nós temos aqui um bom exemplo de jovens que tentam ter uma alimentação saudável, e como disse a Inês muito bem, tem consequências depois relativamente à vossa saúde mental, à vossa saúde psicológica, ao vosso bem-estar, influencia o vosso sono, e no fundo é isso que se pretende. Portanto, muito bem, estão de parabéns estes alunos aqui a comer muita sopa. Olá, chamo-me Estevão. Queria dedicar esta música a um amigo meu que infelizmente já não está connosco. É uma música que, para além de ser de um rapper também muito querido para muita gente, que infelizmente também faleceu, faz lembrar sempre o meu amigo, sempre que eu ouço. A música chama-se The Spins, é do Mac Miller com os Empire of the Sun. Por isso, pronto, é para ti, António. Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams. Yeah. Wanna get a mansion, a jacuzzi, a theater to watch my movies, couple whips and lots of fancy things. The kids they call the Goonies. See the future, crystal ball, mirror, mirror hanging on the wall. Who the flyest white boy of them all? Got your girlfriend screening all the calls. She bubbling, we fucking and you cuddling. Like baby, where the fuck you been? Don't wanna tell you she in love with him. So we ain't saying nothing. You could probably tell she bluffing, cause she kissed you with the mouth. She gave me head with my concussion. Yeah, she blushing all red. Wanna rush and go to bed. You interrogate that bitch like you the feds. So she says she in love with a rock star. Rock star wanna smoke my weed. So she asked me where the tops are. Tops are. Oh, top drawer. Oh, yeah. Come and smoke this blunt, then let me take them home and do anything I want. I said, baby, I can ride ya, just let me get inside ya. I can take you higher if you hit this vaporizer. I got that dope dick, I be a supplier. You grabbing on my sheets and hitting notes like you Mariah. Obsessed with me, undressed a freak on ecstasy. I'm out and then she texting me like, what you doing next week, next week? Passamos agora às nossas rubricas habituais e começamos com a Beatriz. Uma curiosidade científica consiste em saber porque é que, ao observarmos o céu, este apresenta-se perante o nosso olhar em tons azuis. É esta curiosidade que a Beatriz nos vai desvendar no programa de hoje. O céu, azul de luz quieta, as ondas brandas a quebrar, na praia lúcida e completa, pontos de dedos a brincar. Fernando Pessoa. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Já alguma vez olhou para o céu num dia claro e se perguntou por que razão ele é azul? Esta é uma das perguntas mais comuns sobre o mundo à nossa volta e a resposta está na ciência da luz e da atmosfera. A luz do sol, embora pareça branca, é na verdade uma mistura de todas as cores do arco-íris. Quando essa luz atravessa a atmosfera terrestre, ela encontra moléculas de ar e partículas muito pequenas. A interação entre a luz e estas moléculas dá origem a um fenómeno chamado dispersão de Rayleigh. A dispersão de Rayleigh acontece porque as cores da luz têm diferentes comprimentos de onda. As cores com comprimentos de ondas mais curto, como o azul e o violeta, dispersam-se muito mais facilmente em todas as direções do que as cores com comprimentos de onda mais longos, como o vermelho e o amarelo. Apesar de o violeta também ser disperso, o azul é mais visível aos nossos olhos, porque os nossos olhos são mais sensíveis a essa cor. Assim, quando olhamos para o céu durante o dia, o que vemos é a luz azul que foi espalhada por toda a atmosfera. É importante notar que, ao pôr do sol, o sol assume tons alaranjados e vermelhos, porque a luz do sol percorre um caminho mais longo na atmosfera, dispersando ainda mais o azul e deixando as cores mais quentes dominarem. A próxima vez que admirar o céu, pode lembrar-se que está a observar o resultado de um delicado equilíbrio entre a luz solar e a nossa atmosfera. Ciência simples e fascinante, não é? O tema do texto que a Diana nos apresenta é a tendência da moda para este ano 2025. uma simbiose entre os estilos contemporâneo e clássico. Olá, boa noite. Hoje iremos falar sobre tendência da moda para 2025. A moda de 2025 chega com uma mistura envolvente de nostalgia, inovação e versatilidade. As cores desempenham um papel fundamental nesta temporada, com tons como azul pavão, bordô e castanho em alta. O azul pavão, vibrante e sofisticado, aparece em peças como casacos e jeans de vinil, enquanto o bordô e o castanho oferecem profundidade e elegância em looks modernos e atemporais. Os materiais também ganham atenção especial, sobressaindo a camurça. Este tecido macio e aveludado domina roupas como jaquetas, saias e acessórios, trazendo um toque clássico e aconchegante. Entre as peças-chave, destacam-se o suéter polo, que une casualidade e formalidade, e a jaqueta burn, uma releitura sofisticada do estilo britânico clássico no quesito acessório. No quesito acessório, temos as bucket bags, bolsas estruturadas e pingentes exagerados para bolsas, como lenços e correntes, adicionam personalidade. As silhuetas de 2025 refletem uma combinação de ousadia e charme. Os ternos femininos continuam em alta, agora com cortes oversize e ombros marcantes, enquanto as saias lápis, inspiradas nos anos 60, retornam com materiais e comprimentos atualizados, como midi ou longuette. Com essa variedade de estilos e combinações, a moda 2025 celebra a individualidade, unindo tendências contemporâneas e elementos clássicos que nunca saem da cena. Até à próxima. Há lições de história que a humanidade não quer aprender. Comemorou-se recentemente os 80 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz, na Polónia, que será o assunto do texto que a Andrea nos vai apresentar. Primeiro eles vieram buscar os... Poema de Martin Liedermüller. Quando os nazis vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio. Eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu fiquei em silêncio. Eu não era um social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada. Eu não era um sindicalista. Quando eles vieram buscar os judeus, eu fiquei em silêncio. Eu não era um judeu. Quando eles me vieram buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar. Olá, caros ouvintes. Nesta segunda-feira, 27 de janeiro, celebrou-se os 80 anos da libertação de judeus do campo de concentração de Auschwitz, que era o maior campo de concentração dos nazis, pelas tropas soviéticas. Esta data marcou o fim do Holocausto. Mas em que consiste o Holocausto? O Holocausto foi o genocídio ou assassinato em massa que causou cerca de 10 milhões de mortos, sendo 100 milhões deles judeus, o que fez com que este seja o maior genocídio do século XX. Este movimento genocida foi patrocinado pelo Partido Nazi da Alemanha e por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Nos territórios ocupados pela Alemanha Nazi, foram criados campos de concentração, para os quais eram enviados milhões de pessoas para serem aprisionadas e mortas. Nestes campos de concentração, os prisioneiros, maioritariamente judeus, foram sujeitos a todo o tipo de maus-tratos e violência que se pode imaginar. Eles eram forçados a uma carga de trabalho exaustiva e em tarefas que, na sua maioria, eram manuais. Os prisioneiros acabavam por ser vítimas de todo o tipo de doenças, maus-tratos, pouca higiene e má alimentação. Além disso, havia execuções por motivos banais, prisioneiros torturados até à morte, pessoas que morriam por causa de doenças contraídas pelas péssimas condições e, claro, aqueles que eram executados nas câmaras de gás. Para além dos judeus, as vítimas mais recorrentes eram ciganos, polacos, comunistas, homossexuais, prisioneiros de guerra soviéticos, testemunhas de Jeová e deficientes físicos e mentais. No programa de hoje, o Afonso vai falar-nos dos preços escandalosos da botija de gás praticados em Portugal comparativamente à Espanha, cujos ordenados, como todos sabemos, são muito superiores a Portugal. Boa noite, caros ouvintes. O preço da botija de gás em Portugal é o dobro do que em Espanha. Os impostos fazem o preço disparar para mais de 32 euros. Perante isto, a DECO pede ao Governo que baixe o IVA para cerca de 6%. Como já acontece na fatura de eletricidade. Quase metade das famílias portuguesas depende do gás de botija e estão distribuídas por 70% do território nacional, que não tem acesso a gás canalizado. Em Espanha, uma garrafa de gás de 13 kg custa aproximadamente 16,40 euros, 1,26 euros por quilo, segundo a Entidade Nacional para o Setor Energético. Chegou o momento de ouvirmos as notícias desportivas do fim de semana, em primeiro lugar, pela voz da Inês, sobre as várias partidas disputadas pelos clubes do concelho nas modalidades de hóquei patins, basquetebol e futebol, e depois a agenda desportiva do próximo fim de semana. Depois será a vez do David, que nos informará sobre as ocorrências futebolísticas nacionais e internacionais. Boa noite, caros ouvintes. No sábado, dia 25 de janeiro de 2025, o Sampaiense chegou contra o Barreirense em Sampaio de Gramaços. A equipa da casa foi superior e por isso venceu por 86-73. Também no sábado, o OH Sports recebeu no pavilhão municipal de Oliveira do Hospital o Câmara. Após um jogo equilibrado, o Câmara conseguiu superar a equipa da casa, assim, ganhando assim o jogo por 2-1. Para fechar o sábado, dia 25 de janeiro, o Futebol Clube Oliveira do Hospital deslocou-se a Lisboa para jogar com o Atlético Clube de Portugal, de onde saiu derrotado por 2-0. Após este jogo, o treinador Rui Santos colocou o seu lugar à disposição devido a uma sequência de resultados negativos, dado que a equipa oliveirense não vence desde dia 24 de novembro. Já no domingo, o Lagares da Beira recebeu o Grupo Desportivo do Moinhos no Complexo Desportivo de Lagares da Beira. Este jogo foi marcado pela estreia do novo treinador do Lagares, professor João Bento. A equipa da casa venceu o adversário por 3-0. O Nogueira de Cravo recebeu o Ansan no estádio de Santo António e saiu vitorioso com o resultado de 2-1. Para o próximo fim de semana, podemos contar com os seguintes jogos. No sábado, o Sampaiense joga contra o Maia, na Maia, pelas 20h30. O OH Sport recebe o Carvalhos no pavilhão municipal de Oliveira do Hospital, pelas 18h30. Já no domingo, o Nogueira desloca-se a Coimbra para jogar contra o Pedrolhense, pelas 15h. O Lagares desloca-se à mesma cidade para jogar contra o Vigor Mocidade, pelas 15h. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Nesta rubrica sobre desporto, irei falar sobre algumas das últimas novidades que marcaram a passada semana desportiva, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Começando em Inglaterra, o Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, perdeu frente ao Bournemouth por 5-0. Jota Silva, ex-Vitória Sport Clube, foi titular no lado dos Foresters. Apesar desta derrota, os comandados de Espírito Santo permanecem na terceira posição do campeonato. Já o Arsenal deslocou-se a Wolverhampton, onde venceu por 1-0. O gol foi marcado por Ricardo Calafiori, ao minuto 74. Com este resultado, a equipa de Vítor Pereira soma o quinto jogo seguido sem conseguir vencer. Num duelo bem português, o Manchester United do técnico Ruben Amorim foi a casa do Fulham de Marco Silva, onde venceu por 1-0. Gol apontado por Lisandro Martínez ao minuto 78. Este resultado coloca os Red Devils na 12ª posição do campeonato, dois lugares abaixo do Fulham. Já na Primeira Liga Portuguesa, o Benfica deslocou-se a Rio Maior, onde saiu derrotado por 3-1. Apesar do gol cedo por intermédio de Ángel Di Maria, o Casa Pia respondeu e marcou aos minutos 32 por Cassiano, 60 por Nuno Moreira e Livolan fechou o marcador aos 90+4. O Sporting aproveitou o desaire encarnado para reafirmar ainda mais o primeiro lugar, ao vencerem Alvalade por 2-0. Gols apontados pelos portugueses Francisco Trincão e João Simões. O jovem médio, formado em Alcochete, estreou-se assim a marcar com a camisola dos Leões. Por fim, o Futebol Clube do Porto recebeu o Santa Clara, equipa revelação do nosso campeonato, e o resultado acabou empatado 1-1. Os Dragões desperdiçaram duas grandes penalidades e falham assim o assalto ao segundo lugar, ficando assim com os mesmos pontos do Benfica. No próximo jogo, o Porto já contará com Anselmi no banco, uma vez que o novo treinador dos Azuis e Brancos já terá sido oficializado e já terá começado a trabalhar com a equipa na segunda-feira. Voltamos para a semana com mais novidades. Fiquem bem! Uma viagem pela mitologia egípcia é a proposta que a Ani nos tem para apresentar no programa de hoje, expondo a importância do deus Ra na concepção mitológica do Egito Antigo. Ra, Egito. Do caos inicial surge o primeiro. É Deus Ra dissipando o nevoeiro. Numa flor de lótus saiu ao sol. Por esse motivo, é o Deus Sol. Olá, caros ouvintes. No programa de hoje viajaremos pela mitologia egípcia. Vou falar-vos sobre o mito de Ra. Ra era um dos principais deuses da mitologia egípcia e personificava o sol, a luz e a criação. era considerado o Deus Criador do Universo, responsável por trazer vida e manter a ordem no mundo. De acordo com as crenças egípcias, Ra era o governante dos céus, da terra e do submundo, exercendo um papel central no equilíbrio do cosmos, conhecido como Maat. Ra era frequentemente representado como um homem com uma cabeça de falcão e um disco solar envolvido por uma serpente, o que na época era visto como um símbolo de proteção. Este também era representado como um escaravelho, representando o nascer do sol, ou como um idoso, simbolizando o pôr do sol. Os mitos dizem que, durante o dia, Ra navegava no céu na sua barca solar, chamada Barca de Milhões de Anos, espalhando luz e calor sobre todo o Egito. À noite, ele descia ao submundo, onde enfrentava perigos, como o deus serpente Apophis, que tentava impedir o renascimento do sol. Essa luta diária simbolizava o ciclo da vida, morte e renascimento. Ra era adorado em todo o Egito, mas o seu culto principal era na cidade de Heliópolis, cujo nome significa Cidade do Sol. A importância de Ra reflete-se nas práticas religiosas e na arte egípcia, onde era retratado como o protetor e sustentador de todas as formas de vida. O Jaime vai falar neste programa da língua árabe. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. O árabe, ou al-arabia, é uma língua oficial de 25 países, espalhados pelo Médio Oriente e pelo Norte de África. É falado por 400 milhões de pessoas e é também a língua do Alcorão, o livro sagrado do Islão, escrito em árabe clássico há mais de 1000 anos. Esta forma de árabe continua a ser usada em contextos religiosos e formais, como em discursos oficiais, notícias e textos literários. No entanto, no dia-a-dia, o árabe moderno varia muito entre as diferentes regiões. Cada região tem o seu próprio dialeto, sendo estes dialetos tão distintos que, muitas vezes, os falantes de uma região não conseguem compreender os da outra. Por exemplo, alguém de Marrocos pode ter dificuldade em entender o árabe falado no Iraque, mesmo sendo a mesma língua de base. Ainda assim, o árabe moderno padrão, baseado no árabe clássico, serve como um ponto de união, sendo ensinado nas escolas e usado em situações formais e na comunicação entre pessoas de diferentes regiões. E é isto, caros ouvintes. Até à próxima, ou, como dizem em árabe, Ma'salema. Agora é a vez da Joana nos apresentar a agenda cultural do próximo fim de semana. Olá, caros ouvintes. Hoje vou falar sobre a agenda cultural. Nos dias 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro, acontecerá o Festival Gastronómico Borrego à Mesa em Oliveira do Hospital. No Centro Cultural de Tábua estará o filme Covil e Ladrões, dia 31 de janeiro, às 21h30. Nos dias 7 de fevereiro, às 10h, e 9 de fevereiro, às 15h, acontecerá o colóquio com início na Casa da Cultura, inscrição obrigatória. A viagem Convívio terá lugar no dia 9 de fevereiro de 2025, com destino a Vila Nova de Foscoa, Carniçais e Torre de Moncorvo. Atividade com vista à angariação de fundos para a Romaria em honra de Nossa Senhora dos Milagres, São Pai de Gramaços. As inscrições estão abertas. Até para a semana! Por fim, destacamos algumas das atividades realizadas no nosso agrupamento. O nosso agrupamento obteve o selo ECAVET por mais 3 anos. Selo que atesta a qualidade do estabelecimento de ensino no âmbito do ensino profissional. Sem dúvida que o que fazemos, fazemos bem. Os alunos do 9º Gui e do 9º H da Escola da Cordinha, na semana passada, foram os comensais do nosso restaurante pedagógico. Acompanhados pelas respectivas diretoras de turma, os alunos ficaram surpreendidos pelo trabalho de excelência dos seus colegas do curso profissional de Cozinha, Pastelaria e Restaurante Bar. No fim, ainda houve tempo para uma visita a alguns espaços da escola sede. Foi um dia em grande. À semelhança dos anos anteriores, as famílias dos alunos que frequentam o campus educativo de Oliveira do Hospital responderam de forma muito positiva ao repto Ser Solidário é Urgente, trocando 1 euro por 1 dorsal. Dorsal esse que cada aluno exibiu durante a caminhada de solidariedade que se realizou no passado dia 17 de janeiro e cujos fundos recolhidos reverterão a favor da Associação Acreditar de Coimbra. Também realizaram esta caminhada os alunos do primeiro ciclo, da EB de Nogueira do Cravo e da Cordinha. Os alunos dos cursos profissionais de Juventude e de Cozinha-Pastelaria realizaram uma visita de estudo a Coimbra. De manhã estiveram na IPDJ, Instituto Português do Desporto e da Juventude, e no período da tarde, na Cozinha Solidária da Associação Integrar. Das pessoas que ainda estão diariamente no terreno, ouviram falar de projetos para jovens, de políticas de juventude, de cidadania, de constrangimentos, de realidade social, de voluntariado e da urgência de uma maior ação. Contribuímos com os donativos da campanha de reconha de alimentos que fizemos na nossa escola, mas ficou a vontade de, num futuro próximo, agirmos para mudar a vida daqueles que precisam mais do que nós. Aos nossos alunos estrangeiros, ainda houve tempo para mostrar alguns pontos emblemáticos da cidade de Coimbra, como as escadas monumentais e a Baixa. Trouxeram conhecimento, experiência, empatia e ideias para transformar. E para saborear excelentes refeições, deixamos o convite para vir ao nosso restaurante aqui de Eldente, às quartas-feiras. Faça a sua reserva através do telefone 238-400-740. Por fim, vamos ouvir a música Want to Live Forever, dos Queen, que dedicamos ao professor Nelson Ribeiro, em sua memória e que nos deixou há uma semana atrás. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away from us? Agradecimentos especiais a Andreia Santos, Beatriz Borges, Diana Diniz, Inês Santos, Acita de Mangara, David Loureiro, Jaime da Graça, Joana Fidalgo, Ana Mendonça e Rosa Simões. Na revisão de textos, Basílio Torres. Na sonoplastia, Rosa Simões e Estevão Abreu. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova.